Deus está neste lugar. Será que você poderia aplaudi-lo em adoração? Exalta o nome dele. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Fala para o Senhor o quanto você o ama. Ainda de pé, eu gostaria que você abrisse o capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Capítulo 28. Geralmente os pregadores, quando leem o capítulo 28, vão geralmente até o versículo 13. De propósito, eu vou avançar nesses versículos, você vai entender já já quando eu chegar a eles. Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 1. Amém? 5 segundos para vocês. 1, 2, 3. Tem uns irmãos procurando, eu vou comentar um pouco mais para estender. 4, 5. Você achou? Diga amém. Amém. Tem gente que é esperta, está com celular, só apertou um botão e aí é fácil, né? Glória a Deus. Pior quando o pastor fala assim: vamos ler Sofonias. Jesus. Tem esse livro na Bíblia, mas só tem. Ah, aleluia. Versículo número 1 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, e por aí vai. Versículo 8, versículo 8 agora. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para sempre como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Versículo 13, o último dessa sessão linda. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e os... Geralmente as pessoas param de ler aqui, porque o último versículo é fantástico, tem tudo a ver conosco, é uma promessa de Deus para nós, e as pessoas encerram a leitura nesse versículo. Mas de propósito, eu vou continuar. Porque aí entra numa zona escura do texto, que a maioria das pessoas não gosta de ler. Versículo de número 15, a coisa muda agora. Até então é só bênção, amém? Estará por cima e não por baixo. O Senhor vai fazer com que os seus inimigos corram da sua presença. Você quer isso, amém? A coisa complica agora, versículo 15. Olha o que diz o texto. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Eu selecionei apenas uma para não tornar a nossa manhã pesada demais. Versículo 20 diz: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. Para tornar o final do texto mais aprazível, eu vou voltar ao versículo 8. Amém? Versículo 8. Glória a Deus. Diz aí: o Senhor mandará. Vamos ler juntos pela tradução? Vamos lá, 1, 2, 3. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a sua mão. Continuando. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Amém. Assente. Por favor, mantenha o texto bíblico aberto, porque em algum momento a gente vai regressar a esse texto. Deixa eu revelar rapidamente qual é a intenção da prédica nessa manhã. Iluminados pelos textos bíblicos que a gente acabou de ler, a minha intenção é levá-los a perceber as enormes possibilidades que se abrem diante de nós, enormes possibilidades que se abrem diante de nós quando andamos com Deus, permanecemos ao lado dEle, fiéis em todo o tempo. As enormes possibilidades que se abrem para nós quando andamos com Deus e permanecemos fiéis a Ele em todo o tempo. Quando você percorre o texto sagrado, você se depara com inúmeras histórias. O meu som está bom para vocês ou está alto? Está ótimo. Eu sou viciado em fazer essa pergunta. O som está 100%, mas eu tenho que fazer essa pergunta, se está bom ou não. Como eu estava dizendo, quando a gente percorre o texto sagrado, a gente se encontra com várias histórias, em especial com história de pessoas que ouviram Deus, ouviram o chamado divino e optaram em segui-lo. E devido a esta opção, essas pessoas saíram de uma condição ruim, de poucas ou de nenhuma perspectiva, e se tornaram ao longo do tempo em pessoas fortes, algumas poderosíssimas, todas vitoriosas, todas colecionadoras de grandes conquistas. Eu faço aqui um parênteses para dizer que eu entendo que esta é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Quando Deus te chamou, Ele não te chamou para ser subserviente ou andar de cabeça baixa. O Senhor te chamou para que você fosse alguém muito especial para Ele. O fato é, Deus quer nos usar e quer nos tornar referência de fé para as pessoas que nos conhecem. Deus quer nos usar para salvar esta geração que está à nossa volta. Eu encerraria esse parênteses dizendo que Deus tem algo de grande e valioso para fazer através da sua vida nesse tempo. Não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, social ou psicológica, Deus te chamou para você fazer algo grande e valioso para Ele. Não importa a igreja onde eu estou pastoreando, eu sempre me vi como alguém muito importante na obra de Deus, a ponto de entender que eu não posso deixar de orar, não posso deixar de me esforçar, eu tenho que ficar na torre de vigia, porque o trabalho pastoral que eu faço em Petrópolis faz parte de um projeto enorme de Deus para conquistar esse mundo. A minha posição é uma posição valiosa. Você está incluído nisso. A sua posição no reino de Deus é uma posição valiosa. Não abra mão desta posição. Você é muito importante na concretização do plano de Deus. Como eu falei, quando a gente anda pelo texto sagrado, a gente se depara com história de pessoas que deram volta por cima. Algumas delas com nenhuma expectativa ou perspectiva de vida, e por terem confiado em Deus, por terem se lançado das mãos de Deus no tempo ou com o tempo, elas se tornaram grandes vencedoras. Eu poderia citar, por exemplo, a vida de José, e você conhece a vida de José. José sai da posição de escravizado para se tornar o governador do Egito. E isso não acontece do dia para a noite e não acontece por acaso. Ele se lança inteiramente na confiança em Deus, na esperança em Deus. Além de José, eu poderia citar o nome de Moisés. A história de Moisés é incrível. José era filho de uma escravizada, de uma hebreia, e ele sai da condição de filho de uma escrava que estava sendo preparado para a morte, porque todas as crianças daquele tempo haviam sido predeterminadas pelo faraó para a morte, e Moisés estava para morrer, estava no cesto navegando no rio cheio de jacarés e crocodilos, E então Deus coloca a sua mão e lhe tira e lhe transforma no Moisés que a gente conhece. Deus o tira da posição do escravizado, leva-o para a sala do banquete dos faraós, ele se torna filho adotivo dos faraós, e depois, mais do que isso, Deus o chama e o coloca como grande governador do seu povo. Que história fascinante. Além da história de Moisés, eu poderia citar a história de Davi. Quando a gente lembra do nome de Davi, a primeira imagem que vem é de um rei. E um rei é alguém cheio de pompa e de riqueza. E a gente esquece da história pregressa de Davi. Davi era o filho mais novo, o menor filho, pastor de ovelhas. Geralmente a gente romantiza a ideia de ser pastor de ovelha em Israel. Só para vocês terem uma ideia, ser pastor de ovelha em Israel significava ocupar a posição mais baixa na hierarquia social e econômica da época. Era um serviço que ninguém queria fazer, desprezível. Ficar o tempo todo nos currais. Davi sai dos currais das ovelhas e se transforma no big rei de Israel, que é famoso e falado até hoje. Isso é pela graça de Deus. E eu vou encerrar citando o exemplo de Pedro, porque eu tenho uma paixão por Pedro, uma paixão no sentido da história dele me toca, porque tem a ver com a minha história, tem a ver com a história da minha família. Pedro era um mísero e pobre pescador. Tinha um determinado teólogo que estava analisando a vida de Pedro, falou que Pedro pertencia à classe média alta da Galileia. Começa por aí, você encontrar a classe média na Galileia já é complicado, que é a favela de Israel naquele tempo. Encontrar alguém classe média na favela é o mesmo que dizer, ó, ele tem uma televisão 50 polegadas, então ele é rico. E eu estou me lembrando quando vieram, a minha televisão da sala deve ter 30 anos, 20 anos, por aí. Eu me lembro quando as minhas filhas fizeram quatro greve, piquete, para que eu mudasse a minha televisão. Eu tinha uma televisão maravilhosa, linda, de 20 polegadas, que me atendia perfeitamente. E elas falaram assim, pai, essa televisão está velha, o senhor tem que modernizar, esse negócio não presta mais. E aí me forçaram a comprar uma televisão grande, que eu nem sei do que ela é. E ela continua lá 25 anos depois, 20 anos depois, no mesmo lugar, e elas me encontraram, pai, está velho. Como está velho? Eu vejo a imagem linda, para que gastar dinheiro? Gastar dinheiro na obra do Senhor, amém? Eu não vou deixar me levar pelo consumismo. Mas a história de Pedro é fantástica. Pedro era um pescador e de repente ele ouve Jesus, diz sim para Jesus, larga tudo o que tinha, sai peregrinando ao lado de Jesus e Deus transforma esse pobre pecador bronco na fala, que não tinha muitos conhecimentos, não fez escolas rabínicas, nada disso, conhecia o pouco da lei que os pobres também conheciam, e Deus o transforma em Senhor, em primeiro pai da igreja após Jesus ascender ao céu. Ele sai da pescaria e é transformado nesse big pastor, nessa big referência espiritual que ele é para a igreja. Tudo isso porque ele resolveu dizer sim para Deus. Essas histórias mostram para nós que quando a gente opta pelo Senhor, no seguimento fiel, correto, de acordo com a palavra, o triunfo está à nossa espera. E a pergunta que surge é o que essas pessoas fizeram? Se é que elas fizeram alguma coisa. Sim, elas fizeram alguma coisa. Ainda que nós, wesleyanos, descendemos, né, da teologia de Wesley, somos arminianos por convicção, não somos calvinistas, somos arminianos, nós entendemos de que a ação humana é fundamental para que Deus aja em nossas vidas. A ação humana, na compreensão wesleyana, é sempre uma ação-resposta. Ela não é uma ação primeira, é uma ação-resposta. Deus nos toca e eu respondo sim ou não. Vocês estão entendendo? mas ela é importante. A decisão humana é importante. Então a pergunta é: o que essas pessoas fizeram? E elas fizeram alguma coisa. Da história do povo de Israel, a gente aprende algo lindo acerca de Deus. A gente aprende que Deus é um Deus de aliança. É um Deus que faz e cumpre alianças. E que a todo momento está convidando a população mundial a uma aliança com Ele. Né? Quando a gente percorre a história do povo de Israel, a gente vai perceber que o povo de Israel, em algum momento, foi convidado a assumir Deus como seu próprio Deus, como Senhor dos Senhores. Ele vivia uma realidade no Egito, onde vários deuses eram cultuados. Em algum momento, Moisés lhes mostra o Deus único e verdadeiro. E esse Deus lhe faz um convite a uma adoração verdadeira, plena, só a Ele. Deus não aceita dividir coração. Deus não aceita dividir adoração. Eu tenho que servir a Deus com exclusividade. Não há nenhuma possibilidade de agradá-lo e, ao mesmo tempo, estar servindo a outros deuses. Israel aceita esse convite e faz uma aliança com um Deus. E quando a gente faz uma aliança com Deus, tudo muda. O ato de estabelecer, de confirmar uma aliança séria com Deus e de cumpri-la, levará você e a sua família a presenciar coisas extraordinárias. Você passa a ser contado como alguém de alta confiança de Deus. E se você pertence ao círculo das pessoas que têm mais comunhão com Deus, Deus revela e abre o seu coração e faz coisas extraordinárias diante de nós. Israel viu, experimentou elementos incríveis. Eles viram o mar abrindo diante dos olhos. Em algum momento viram água jorrando da rocha em pleno deserto. Quando reclamaram de comida, Deus mandou a melhor ave para ser digerida, que eram as codornizes. E eles comeram codornizes do deserto. Venceram inimigos poderosos. Tudo porque fizeram uma aliança e continuaram firmes em Deus. Eu fico imaginando aquele povinho desarmado, ainda não sabendo guerrear, viveram 400 anos em escravidão, sem nenhuma tática de guerra, cercando Jericó, a primeira big cidade na entrada do deserto. Cercando, louvando e glorificando a Deus. E a estratégia que Deus deu para Moisés, vocês sabem, foi cantar, louvar e rodear a cidade. Isso basta? Basta para Deus. É improvável que as muralhas caiam, humanamente falando, é improvável. Seria possível acreditar que aquelas ações terminariam, né, com a ruína de Jericó? Não, não seria possível. Mas quando eu confio em Deus, tudo é possível. Repita comigo: tudo é possível para quem confia em Deus. Aproveite, bate no ombro do teu irmão com carinho e diga: aprenda, tudo é possível para quem crê em Deus. Não importa o diagnóstico ou as suas possibilidades, Deus multiplica nossas possibilidades quando nós acreditamos e confiamos nele. Então, mantenha-se no foco. Um bom tempo está reservado para a sua vida se você continuar na aliança com Deus. Deus é um Deus de alianças. Segunda característica ou coisas que a gente aprende na vida dessas pessoas que foram citadas, dessas histórias, está lá no versículo 15, Deuteronômio 15. Vou voltar ao texto bíblico. Senão a pregação vira mera retórica ou falácia. Vamos ver o que está na Bíblia. Abre a tua Bíblia. Comigo tem que ver o que está na palavra. Aleluia, glória a Deus. Se você não é bom de Bíblia, venha para a escola dominical. Venha para as células. Você tem que aprender a manusear o instrumento de guerra que é a palavra do Senhor. Assim diz no versículo 15, Deuteronômio 28, 15. Será, porém, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti essas maldições e te alcançarão. Hoje ali, mas estou repetindo para você grudar no seu coração isso. Não esquecer disso. Porque tem gente que esquece disso. Tem gente que confunde Deus com vovô. Vovô. Eu sempre fui amigo das minhas filhas desde pequena. Eu me lembro que a minha esposa, Leni, dizia assim para o meu filho, para mim, amor, vai lá e disciplina as crianças. Eu ia lá e trancava elas no quarto e fazia um barulho enorme e dizia, grito para a mamãe entender que eu estava disciplinando. E ela gritava, não, pai, não faz isso, não estava acontecendo nada. O pai não pode ser assim, amém? O pai tem que disciplinar. Mas eu tenho a impressão que quando os meus netos vierem, ah, meu Deus do céu, a coisa vai ser pior. Mas tem pessoas que, imagino que Deus é dessa forma, né? Ele gosta tanto da gente que não vai disciplinar e nunca lê esses versículos. E olha o versículo 20, o Senhor mandará, é o Senhor, teu Deus que te ama, mandará a maldição, a confusão, a derrota em tudo que puseres a mão para fazer, até que seja destruído, até que repentinamente pereça por causa da maldade das tuas obras pelas quais me deixaste. Não há nenhum equívoco na figura de Deus. O que o texto está dizendo, Deus é amor, mas quando eu quebro princípios estabelecidos por Ele, já automaticamente há uma sentença. Por mais que Ele chore pela sua situação ruim, porque Ele continua te amando, a sentença vai ser cumprida até que você se arrependa. O que o texto quer dizer para nós é que eu não posso vacilar diante de Deus. Você não pode vacilar. Eu gosto muito da expressão de um filósofo, ele é ateu, mas eu gosto dele, chamado Paul Sartre. Você já ouviu falar nele? Ele tem algumas afirmações que eu entendo que são maravilhosas. Uma delas, que eu gosto muito do que ele fala, em outras palavras, ele diz que somos escravos da liberdade. Tudo pode ser tirado de nós, menos a capacidade de decidir. E eu concordo com Sartre. Eu sou escravo da liberdade. Ela me persegue. Nenhuma situação, não importa qual seja, pode me tirar o direito de decidir o que eu vou fazer a partir de então. A liberdade, a autonomia para decidir o que fazer, sempre estarão ao nosso alcance. Em outras palavras, é você quem define os rumos da sua existência, o que você será hoje e lá na frente. E isso acontece a partir das suas escolhas, ou da importância que a gente dá às situações experimentadas. Deixa eu ser mais claro, preste bem atenção no que eu vou dizer. Ainda que eu estou sendo claro, mas de repente você não está entendendo. A maneira como respondemos ou reagimos aos acontecimentos positivos ou negativos vai pavimentar a estrada que eu posso percorrer. Um exemplo, eu posso, por exemplo, a partir de uma experiência de injustiça, passar a ser um ferrenho defensor dos direitos humanos, ou o contrário, repetir com os outros o sofrimento que me foi imposto. Eu escolho o que eu vou fazer. Eu posso não ter escolhido o sofrimento que me veio à mente. Eu não tenho esse poder de tomar conta da história e dizer o que vai ou não acontecer-me. Mas eu posso decidir que após esse acontecimento, o que eu vou ser e como eu vou agir. Me permita contar a história de uma ativista, de uma ex-escrava chamada Harriet Tubman. Mais ou menos assim o nome dela. Não vou brigar por isso. Eu já expliquei para vocês, quando a gente está dentro de um nome estrangeiro, pouco importa a forma como você lê. Você pode ler na forma portuguesada, que eu não sou responsável e não sou obrigado a ler como inglês, ainda que eu gosto do inglês, prefiro o italiano. Eu não sou obrigado a ler como estrangeiro. Eu posso ler da forma aportuguesada. Estará sempre correta. Então, aqui na forma portuguesada, mas essa é a forma em inglês também, Harriet Tubman. Ela nasceu no século XIV. Deixa eu contar a história dessa mulher, porque a história é incrível. A história dela foi contada num filme que eu recomendo para vocês, chamado Caminhos da Liberdade. Como eu disse, é uma história fascinante. Ela foi ex-escrava e, após alcançar sua liberdade, ela lutou e se empenhou arduamente para ajudar outros negros e negras que queriam fugir e serem livres. A história revela que esta mulher foi guiou, né, mais de 70 escravos que desejavam a liberdade, os ajudando a fugir, os levando para o Canadá ou para os Estados Americanos, onde a liberdade, onde a escravidão já havia sido rompida. Preste bem atenção. Diante do sofrimento que lhe foi imposto, a Harriet decidiu que outros não deveriam passar pela mesma situação. O sofrimento lhe imposto lhe fez tornar uma defensora do direito de guarda de todos os seres humanos. Olha o que eu disse: nós somos aqueles que definimos a nossa existência e o que seremos lá na frente. Deus espera que, quando você é espremido, exale o melhor dos aromas, o melhor dos óleos. Você precisa ser fiel a um Deus que é justo e escolher sempre o correto. O fato é, não vacile. Não vacile diante do seu Deus. Ele está confiando plenamente a você. Um outro big exemplo é a vida de Jesus. A vida de Jesus é encantadora, do início ao final. Ele estava no período de jejum, antes de iniciar o seu ministério pastoral, ministerial. E a Bíblia conta-nos que, de repente, Satanás lhe aparece. Você se lembra dessa história? E ele estava faminto. E então Satanás lhe oferece pão. E ele rejeita. Em algum momento, Satanás o leva no alto de uma big montanha e diz para ele, mostra os reinos do mundo e disse, se você me adorar, se você fizer um acordo comigo, é só um acordo. Ninguém está vendo. Sou eu e você. Você me adora. E todos esses reinos eu vou te dar. Eu falei o quê? Não vá se lá. Segui princípios. E Jesus olha para Satanás, deve ter dado uma risada e deve ter falado, você não me conhece. Arreda de mim. Sai da minha presença, porque eu estou parafraseando, porque eu prefiro seguir a vontade do Pai. Preste bem atenção, a proposta, ela era encantadora, sim. Parecia ser uma boa proposta, sim. Mas Jesus tinha como foco que a vontade do Pai era melhor do que tudo. A vontade do Pai é melhor do que tudo. Pode parecer que vai te levar para um caminho apertado, mas lembre, ao final, você vai se assentar numa sala de banquete junto ao rei e será coroado e reinará para sempre. Foco no Senhor, não abra mão do Senhor. Amém? Diga comigo, eu não vou abrir mão do Senhor. E foi por ser íntegro, por ter aceitado a proposta do Pai e não de Satanás, que Jesus foi elevado a uma condição onde o nome dele é superior a todo nome. E a Bíblia diz que um dia toda língua confessará que ele é o Senhor. Um terceiro elemento a ser destacado dessas histórias destacadas, mencionadas, é que eu preciso insistir em permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos desfavoráveis. Insistir em permanecer fiel a Deus, mesmo em tempos desfavoráveis. A história bíblica mostra que as coisas não aconteceram do dia para a noite na vida de José, Moisés, Davi, de Jó muito menos. Eles tiveram que suportar momentos extremamente difíceis para se tornarem referências para nós. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Foi a fidelidade a Deus que os levou a um patamar elevadíssimo de honra. Vou repetir. Foi a fidelidade ao Senhor que os levou a um patamar elevadíssimo de honra. Eles insistiram em continuar fiéis, mesmo quando os resultados iniciais lhes eram desfavoráveis. A história de Jó poderia nos servir de espelho, de exemplo. Ele era o homem mais justo de toda a terra e, de repente, o rio calmo da vida de Jó se tornou um rio caudaloso e tempestades vieram sobre a vida dele e ele perde tudo, perde a saúde, perde o respeito pelas pessoas que eram suas vizinhas, seus vizinhos. Mas a história bíblica mostra que, apesar de todas as perdas, Jó permanece fiel a Deus. Em algum momento da sua existência, Jó fez as mesmas perguntas que a gente faria, ou que a gente faz diante do sofrimento. Lembro-me quando, em determinado momento da minha vida, eu fui diagnosticado com o princípio de um tumor no intestino. Foi uma época difícil. Para quem está sempre acompanhando pessoas com essa enfermidade, a gente sabe perfeitamente que as possibilidades de curas são remotíssimas. E todas aquelas tempestades e perturbações passaram pela minha mente. Em algum momento, eu fiz as mesmas perguntas de Jó: Senhor, aonde tu estás? Por que comigo? Lhe sou fiel. Sou dizimista fiel e sou desde cedo. Acredito no poder do dízimo. Acredito, porque é bíblico. Eu vivo isto com dois interesses. Vou aqui me autodenunciar: adorar a Deus e prosperar. Eu estou de olho também na prosperidade. Ou você não está? Quem quer a prosperidade, levante a mão assim. Quem não quer, joga para o altar. Ninguém jogou? Ou joga para o lado. Amém? Glória a Deus. E Jó também fez essas perguntas. O que eu fiz para merecer tamanha dificuldade na minha vida? Também fiz essas perguntas. Jó se manteve fiel, como eu mantive fiel. E a história final desse irmão é fantástica. Deus o honra. Lembro-me que eu estava saindo do hospital da Unimed, no Rio de Janeiro, numa ambulância, indo para um outro hospital do Rio de Janeiro, porque o tumor havia interrompido o intestino e eu precisava ser operado em 24 horas, e era uma questão de tempo. Tempo. Graças a Deus, havia sido afastado a ideia de um tumor maligno, mas havia um tumor benigno, e esse tumor benigno havia interrompido o intestino, e em 24 horas você vai para os braços do Pai. E eu correndo, o ônibus, a ambulância me levando de um lado para o outro, e lá na ambulância eu disse para Deus: eu sei que o Senhor está aqui comigo, mas me permita vê-lo. Eu já contei isso aqui? Não, né? Ah, não vou contar hoje, não. Conto ou não conto? Vocês gostam de história, hein? E lá na ambulância, cheio de dores, já em jejum, já há mais tempo, eu já havia sido removido de Cabo Frio para o Rio de Janeiro, sem me alimentar, já devia estar sem alimentar mais de 20 horas, e eu sabia que pela minha frente uma trajetória complicada estava se avizinhando, e lá na ambulância eu disse: a ambulância, de um lado para o outro, Deus se revela, eu sei que o Senhor está aqui, mas me permita vê-lo. E eu nunca tinha visto anjos, eu creio em anjos, e eu pedi para Deus: me deixa vê-lo, eu sei que o Senhor está aqui. E aí, de repente, uma fração de segundos, eu vi uma imagem, um vulto do meu lado, e eu sabia que era o meu Deus dizendo: estou contigo no meio da ambulância. Eu fui para um hospital, fui recebido por um enfermeiro que parecia que me conhecia. Ele me tratou VIP. O tempo que eu lá fiquei, eu recebi tratamento VIP. E houve um momento, Deus é tão bom, que eu estava no CTI já há 4 dias, já não aguentava mais no CTI, precisava ser removido para o quarto, vale a pena confiar em Deus. E a pessoa falou assim: é impossível o senhor conseguir um quarto, há uma fila de espera, o hospital está super lotado, o senhor vai ter que esperar mais 5 dias no CTI. Alguém já ficou no CTI internado? É horrível. Desesperador. Desesperador. Uma hora depois, o telefone toca, o enfermeiro-chefe fala: o senhor conhece alguém muito poderoso nesse hospital? Porque o seu quarto já está pronto, o senhor vai agora. Eu falei: eu conheço alguém muito importante nesse hospital. Deus é maravilhoso. Você pode aplaudir o Senhor? Para encerrar esse testemunho, para não ficar incompleto, foi retirada uma parte grande do meu intestino, 25 a 30 centímetros, e quando tudo parecia normal, tranquilo, eu falei para o médico: agora estou tranquilo. Ele disse: parece que está tudo ótimo, mas agora depende da biópsia da peça. Você ouviu isso? Aguarde minha ligação. Foram 15 dias de extremo apego a Deus. É agora que você se apega a Deus. 15 dias. Até que o telefone tocou. Do outro lado era o médico. Sou Marco. Ele já foi logo dizer: tem uma boa notícia, graças a Deus. Se ele fosse com aquele médico que ficava naquela conversa de Serra Lourenço, provavelmente teria um infarto. E ele foi dizer: tem uma boa notícia, vai, conta. Segue a tua vida, vai em paz, você não vai precisar de quimioterapia, não precisa de nada, o senhor está livre, porque não há nenhum problema com o Senhor. Deus é bom. Eu saí com a minha esposa, fomos orar, e em seguida fomos num restaurante comer salmão com alcaparras. Que eu falei para ela: depois que eu saí do hospital, eu quero que você me leve para comer salmão com alcaparra. Sardinha, não. Anchova, não. Deus quer o melhor para mim e para você. Lembre-se, Jó foi fiel e Deus mudou a sua história, o transformou numa big referência. Se eu pudesse continuar falando da história desse irmão, você vai perceber que Deus muda a história dele. Porque Jó foi o quê? Fiel. Fidelidade. Permanência. Eu te pergunto: você é fiel a Deus? Cadê meu tecladista? Você é fiel a Deus? Deixa eu levantar essa calça aqui, porque a barriga de homem é um caso sério, viu? Você que é jovem, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Aguarda. Você está rindo de mim. Você vai chegar lá e vai saber como é complicado. De vez em quando eu uso meu suspensório. Aí minha esposa falou: mas pelo amor de Deus, suspensório é maravilha, não cai mais, sinto. Deixa eu falar para você, você é fiel a Deus? É fiel? Responde para o Senhor, com o teclado ministrado. Eu não sei o que vai acontecer na tua vida daqui a alguns dias, ou daqui a alguns anos, mas pode vir uma tempestade, e a tempestade vem sobre justos e injustos. Em quem você vai se agarrar? Em quem você vai esperar o livramento? Se você é fiel, se você é justo, você vai ver a ação poderosa do Senhor. Aliança. Você é aliançado? Quem é aliançado com o Senhor, levante sua mão. É séria a sua aliança? Você cumpre a aliança? Amém? Você evita vacilar? Tem evitado? Levanta a mão, onde é durar? Você evita? Tem evitado? Tem gente que está levantando mais ou menos assim. É natural, às vezes você vacila. Mas você tem tentado manter-se fiel? Amém? Você tem insistido apesar dos resultados desfavoráveis? Fica de pé, povo de Deus. Ah, Deus resolveu te abençoar. Quantos crentes não tem usufruído dessas bênçãos e milagres todos relatados, porque é deixar de cumprir aliança com Deus. Eu quero orar por você. Antes de passar para o momento final, eu quero orar por você. Se você quer receber algo de Deus, levante sua mão bem alto. Não importa o que seja, quem sabe uma cura, um milagre. Diga assim comigo: meu querido Pai. Diga: meu querido Pai, em nome de Jesus, olha para mim, tem misericórdia, estenda as suas mãos e me abençoa. Eu não quero vacilar, eu não quero desagradá-lo, eu quero agradá-lo, Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Envia sobre a minha vida o teu Espírito Santo. Eu quero orar por você. Senhor Deus, grande e maravilhoso, aqui está a tua igreja. Esta é uma igreja especial que está sempre diante dos seus olhos. Senhor, essas pessoas te amam. Essas pessoas, elas querem te agradar. Pai, ajuda-os a vencer as dificuldades. Cura os enfermos. Estenda as suas mãos sobre essas pessoas e manifesta a cura, manifesta a graça, manifesta a alegria sobre essas pessoas. Pai, faz-os prosperar. Principalmente aquele que é fiel no dízimo, sustenta essa obra. E aquele que não está sendo fiel no princípio que o Senhor estabeleceu, que nesta manhã o Senhor use de misericórdia e o abençoe de tal forma que ele se constranja e venha a renovar a aliança de fidelidade a ti. Eu abençoo esse irmão em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo e celebrar o nome dele. Em seguida, dê um abraço em seu irmão e diga para ele: nós somos especiais para o nosso Pai. Nós somos especiais, Pastor Guto, especiais para o nosso Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ele é conosco. Tome assento, por favor.